parte 2 do Bang Bang. Só lá em Hollywood. É a parte 2 do Bang Bang. Na balada de Sardana novamente. Senti que aquele filme contracena além contemporaneamente. Amotinados, não mais de frente pra TV. No computador é o que se vê. É bem de longe, ouvi no celular mensagem enviada, a crise é constante. O mundo clama paz ao Oriente e trava uma batalha sangrenta com o Ocidente. Que vibra, que chora, de acordo com o momento. Quando a finança cai, nação precária todo o tempo. É nada 100% em comum. A alta demanda amassa a sociedade em rede, gira mundo, mundo gira, são vários flash. Moleque ranhento cresceu, agora só fala em cash. Nasdaq, Dow Jones, mercado em aquecimento. Bolsa sobe, bolsa cai, o povo no esquecimento. Viajando na balada, peregrinando atrás de algo. O pobre veste rico sem ter algo em comum. 500 anos por aqui, não foi diferente. A cena é constante, o povo não se ilude. Se temos que mudar, então que mude a atitude. Ha! A sair da frente é tudo de novo. Ha! A sair da frente lá vem pipoco. É a parte 2 do Bang Bang. Bang, bang, bang, oh, oh. Uns viajam na balada, outros tão louco na pista. Bang, bang, bang, oh, oh. Amotinados, não mais de frente pra TV. No computador é o que se vê. Bang, bang, bang, oh, oh. Prosperidade é o hip hop, vida longa aos foras da lei. Bang, bang, bang, oh, oh. Aos MCs, b-boys, DJs e grafiteiros. Um império que aumenta cada dia no mundo inteiro. É versus contra rima, versus, versus, versus. Ataque, rampa, trash. Aconteceu, regresso. O autoconsumo é real. O autoconsumo é normal. Naquelas de consumismo, contravenção ilegal. O flow sugere uma reflexão. O bug do milênio é mais uma invenção. Bug, bug. Ah, que bug? Não sei, mas antes o mundo evolui. O homem diz tô salvo, logo eu consigo algum. Algum tempo atrás, algo em comum. Algo pairavam sobre os homens, os homo sapiens. Ah, mas yes, a sapiência ficou saber demais. Homens capazes e incapazes, e o mundo gira. Na balada de Sardana, os novinhos faz um corre, se não morre. O mundo louco te engole, a caneta não socorre. Poderia o nepotismo, tem um monte de artista. Uns viajam na balada e outros tão louco na pista. Eu sei, o artista ilustra dela. Aqui é nós na vida e o episódio no qual faz parte dela. Cena constante, gato do louco, onde o roteiro visa plebe, não são poucos. Mas a bolsa da quebrada está em alta. Em alta. O negócio dos meninos na Bovespa está em pauta. O estresse que traz na mente faz a mente congelar. No mundo bem a pampa, conectado em samba. Mas o bang é milhão, tipo pega da high-tech. A cena é constante, o povo não se ilude. Se temos que mudar, então que mude a atitude. Ha! A saída frente é tudo de novo. Ha! A saída frente lá vem pipoco. É a parte 2 do Bang Bang. Bang, bang, bang, oh, oh. Uns viajam na balada, outros tão louco na pista. Bang, bang, bang, oh, oh. Amotinados, não mais de frente pra TV. No computador é o que se vê. Bang, bang, bang, oh, oh. Prosperidade é o hip hop, vida longa aos foras da lei. Bang, bang, bang, oh, oh. Aos MCs, b-boys, DJs e grafiteiros. Um império que aumenta cada dia no mundo inteiro. Bang, bang, bang, oh, oh. Uns viajam na balada, outros tão louco na pista. Bang, bang, bang, oh, oh. Amotinados, não mais de frente pra TV. No computador é o que se vê. Bang, bang, bang, oh, oh. Prosperidade é o hip hop, vida longa aos foras da lei. Bang, bang, bang, oh, oh. Aos MCs, b-boys, DJs e grafiteiros. Um império que aumenta cada dia no mundo inteiro. Bang, bang, bang, oh, oh.